Recife na frequência 13325, alterna 1251. Oceania 6327, copiou o controle? Pushback acionamento, Oceania 6321, estado 20, 6312. 6321, autorizado, 6312, retorno. Tem a posição. Objeto 5729 no solo 42, libere direita via Fox, solo 121-209. Libera Fox 219, até logo. Lembrando que eu esqueci sobre a informação, o tráfego já passou externo, mantém a posição. 2000 pés, 0093, está autorizado de ILS. Passarei 2231 autorizado, afinal ILS é que foi responsabilizado. Assim aparemos, 2231. Vado, livre pouso, 3217, pista 190. Oscar Lima Eco, sub a respeito de nível de voo 065. 065, Oscar Lima Eco. Tendo estresse de turbulência do Airbus após autorizado de decolagem tanto 1 na 0 graus e na 4 graus. Próximo, Juliette, 5329. Autorizado, portão 2, via Juliette, 5729. Via Juliette, gate 2, 5729. Decolou os 4 e 5, representa autorizado, curva esquerda para efetuar o cruzamento do campo, guardando três frentes de comunicações. Curva 6, 3, 1, 5, 5, pronto, cópia. Para efetuar o cruzamento do campo, mantendo a minha escuta. Estabilizado, 2231. Passarelo 2231, chame torre 1895. 1895, 2231. Trip 5446, do segundo nível de voo 050. 050, 446. Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés, ajusta no 013. 2000, 1003, Tango Tango. 35446, reduz a velocidade para 2109, Evaporação para sequestramento, mantenha presente proa. 2190, mantendo a proa. 4-4-6. Oscar Lima Eco, livre da restrição, e suba para o nível de voo 085. Oscar Lima de fora, vai manter o 085. Sim, esse é Oscar Lima Eco. Saída da Elvina, depois direto eu. Controle 1308, acesse em ponto 673-1359. 3155, correto, reporte pronto. Uma pronta, tá? Bravo, seu Luiz, que dá presente autorizado manter pro a norte. Chame o controle em 120-18. Copiado, Oscar Lima Eco. 2231, leve pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus e 1-4-2. Leve pouso, 2231, na 1-0. Mantenha as condições situadas no corredor Fortal, no meu pé. Estou informação Romeu, aguarde qualquer confirma. Ponto na guarda, tá tudo louco. Aerovia Upzulu 44 mesmo? Afirmo, Upzulu 44. Fazendo aqui um notando o horário, eu acho que essa rota, nesse horário, já tem que ir pela Upzulu 10. Upzulu 10 é por dentro ou mais por fora ainda? 35446, deixa para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.000 pés no 013. Se fez o 1-0 por dentro, então, melhor. Só questionar o centro nessa rota, senhor. Maravilha, obrigado, hein. Não, acho que é livre decolagem da 1-7, vento 090 graus, 1-3-2. Trip 5446, coisa esquerda, proa 090. Esquerda 090, 446. 090. Pause 09, 2, 231. Falou, Salvador, passaria 2231. 2231, Pax Alfa, repostando 6 Juliette. Toma essa Juliette, 2231. 208. 208, obrigado. Controle, boa tarde, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantenha as condições do ar no corredor externo, no meu pé, você pode ir fora da barra. Autorizaria 2.500 direto. Kilo Romeo Oscar, autorizado, você para 2.500, vou direto para o Rio de São Paulo. 2.500 direto, bom, obrigado, não deu. Vira pro desfio, 5446. Trip 5446, ciência, aguarde pra descida. Aguarde pra descida, 5446. Alfa Tango Tango, autorizada sinal, reposta estabilizada. Ah, estabilizando no momento, Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame torre 1-1-8-9-5. Boa tarde, tchau. VIP 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado a final ILS, após estabilizado. 2000 pés, se for estabilizado, autorizado 10012, 5446. Tui, papapá, alfa, tango, tango. Oceaner 6321, contato radar, saída Argos, poder manter nível de voo 320, cumprindo as restrições. Bem, subindo nível 320 na árvore, cumprindo as restrições, 6321. Controle Salvador, gol no 695, 1965. Confirme para o controle. Gol 1965. Está de Natal para o Galeão, perdeu contato com o centro. Está 82 milhas de Salvador. Você tem a frequência do setor, por gentileza? 0 direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, é Pesolo no 6. Controle 120, decimal 8, aciona 5410. 360 para Coquinhos, falando da pista 10 pela direita, da Oleda Bridge, é Pesolo no 6 após o ato. Controle 208, transponde 5410, azul 419. Confirma nível? 360. 360, correto, pronto, confirma portão 3. Portão 3. Sente. Tango, tango, após o pouso, qual parte que se destina? No faixa 3. Ciente. Tá autorizado, 3155, chame táxi. Agora tá, tá 3155, corrigindo, aguarde um instante, aguarde para início do pushback. Tá aguardando, tá. Então 3145, copia? Zulu 10, IRMAP, DCT, Awake, Alpha, Whisky, Alpha, Kilo Echo, DCT, Mia, Mike, India, Alpha, UP Zulu 44. Então, por UP Zulu 10, até IRMAP, DCT, Awake, Mia, UP Zulu 44. Então, 3155. 3155, correto. E eu dei uma olhada aqui no RPL desse voo. O RPL já tá errado. É, se possível, coordene, informe para sua companhia que está parando esse problema todos os dias. Tá, pode ser uma forma, né? Tá pronto, vou começar. Autorizado, posicionar reporte táxi. E a sua saída vai ser da Euleda. Após Leda, vai voar direto Bridge. É, da Euleda Bridge, tá. O número 2 para pouso, que nega 1012. 1012, número 2 para pouso, check 446. Ciente, atualizado, braço 2. Zona 45, na escuta. Controle, Salvador, Paleto 01 no centro, autorizado, foi direto para o Mari. Alfa Tango Tango em frente, etapa 3. 4,6 livre pouso, pista na 0, vento 1 na 0, 0 graus, no 4,9. Livre pouso não no 0, 5446. Confirmando baixado travado, 5446, trivia. Afirmo, baixado travado. Entendi. Gol 1075, acione a identificação, autorizada a chegar na Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou Mari 050, 075. Salvador Azul 4118 na frente, se eu tiver que chamar. Aguarde do push, 4118. Sequência 1288, alterna 1353. 2883536 ou 6321. Gol 1755, ação de identificação, autorizada a chegada a bom, disponível de voo 060. Chegada a bom, 060. Xané 6314, faz formação ao meu aeroportão 5, solicita Petrolina 360. Gente, 6314, aguardo coordenação em copo, formação será Sierra, gente, 10 segundos. Gente, poderia ter espaço ainda pra Petrolina, senhor? Como? Mike Oscar, Mike Oscar. Grato, vai aguardar a 63, opa. Para o táxi, tá 3, eu não sei. Pô, BLB de 176. Alternando galhão, 4 horas. Gente, 3155, pátio Índia, ajuste no 0, 12, 1895.0. Gente, pátio Índia, no 012, 18. 95, baixar também. Direita, via eco, solo, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 446, solo 219. Continua em 506, Rua da Veracruz, já posso uma outra vez de Paripé. Vou até parar o canal do Paripé para estar com ela na rede do outro lado. Solo Salvador, 5446. 5446, via Quilo, faz 3. Pátio 3, atenta ao tráfego da sua companhia que vai parquear aí no Pátio 3 também após o mesmo CNC. Chamou o Tano 3145? Afirmo, pronto cópia. Pronto para cópia 3145. Prezado, Galeão 380, Pesulo 10, SMAP após, conforme a rota. Decola na 0, curva direita, Tael, Lida, pós-bridge. Controle 1208, transponder 54 no 5. Alfa Destino Galeão, rota normal, acessada plano de voo, ISR, Opa Zulu 10, 6 mapas, 380. Confirma o som da por favor. Dael Leda, após direto bridge. Bem, estão 310, boa direita após decolagem, Dael Leda bridge, na saída, transponder 5415, 1289, confere, 1288. 1208, 120.8. 120.8. Confirmado, então, o controle. Então, 3145, chamarem quando pronto para o posto. Entra na minha frente, obrigado. O azul autorizado, puxa, 3, reporte táxi. Autorizado, para o táxi, Saturno, noite. É 314, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Petrolina, nível 340, Chapezulo 20, decola da 10, curva esquerda, sai da Momo Flock. Controle 1208, transponde 5417. Autorizado Petrolina 340, decola da 10, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Flock, primeira via iônica, o Brasil 20. Controle após 208, aciona 5417, aumento 3-14. Correto, 5417, reporte pronto. Guardará. Prato Salvador, boa tarde, TP 5241, tem ampliar. 5241, cliente Conquista 200. Afirma. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 5241. Autorizado, Conquista 210, decola direita, arbor após direto, controle 120.8 e seu transponder 5414. Autorizado, Conquista 200, sai da arbor, decola da 10, direita após VCT. O transponder 5414 após 208, TP 5241. Correto, 5414, reporte pronto. 5414 vai reportar pronto, 5241. Olímpio 01 no controle. Olímpio 01 no controle. Desce e mantenha nível 050. Solo. Salvador 35627 para o táxi. 3,920, alterna Salvador, 7-1 na borda. 7-1 no PB. Tá, via pátio. Porta primeira, pátio principal, ajuste 0-2, ponta 0-2, 2-2. 7, livre táxi. Pátio principal, na porta estrada, 7-2-9-5-5-6-2-7. Salvador, tá 3155, boa. Tá 3155, boa tarde, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível 340. Tá 340, voa da El. Gente, agora acordando, sem cópia. Salvador, 3155. Siga. Pode voar da El. Cuidado da Euro presente, tá 3155. 3155, obrigado. Confirme. Prossiga. Para o táxi, viu, com a turno noite, POB 116, autonomia 310, doutor Galeão. Tu tá autorizado até o ponto de espera no 0, ajustado no 012, torre 11895, tem um bom voo. 02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Mike. Índia, falecido externo, venda Mike Eco, Prado Pó. Estacionado 0121, único a bordo, fazendo 110. Distribuição Romeu Lima, informa-se dos que mantém pessoas a bordo. Único a bordo, fazendo 110, senhora. Tenente, 503 sobre o remanente do controle, triplo Tata Romeu Lima. Na sua escuta, Romeu Lima. Isso para o de tráfego local, não há tráfego em seguida passando no setor, frequência livre. O filme chamou o sol. Só um instante. Vai chamar a torre 118, decimal 95, o gol 107. Torre Salvador, boa tarde, é o gol 075. Tá, próxima tuna. Gol 1075. Reporte no marcador externo com o trem baixado e travado, que nega 1012. Vai reportar o externo com o trem checado, ajustado 1012. Gol 075. Desde meu país, ajuste 9012. Salvador, boa tarde, é o 35627. 5627, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizada a alinhar e manter pista 1 a 0. Entra após a decolagem do Azul da Embraer, alinha e mantém a 1 a 0, 35627. Bom, passando o sangue na Quebec. Chame a torre 118-95 para cruzamento do Quebec. Volume 755, desça para 2 mil países, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil, departamento estabilizado, 755. Reportando no vendor Yankee Mike, visual com campo. Gente, chame torre na frequência 118 decimal 95. 141-118, decolou 09, controle 120 decimal 8. 208, boa. Salvador, boa tarde, Azul 418, mil pés da El, solicita direto da El. Azul 418, boa tarde, contato radar, saiu da El, submantenha 360, após 2 mil pés utilizado da El. 2 mil da E, obrigado. Com o trem checado, o gol 1075. 075, a gente na aproximação com a área pista livre. Vai aguardar a pista livre, 075. Controle ideal do Serra Bravo, Mike Echo. 00 graus, 149. Centro livre de decolagem, 35627. Alfa Tango Tango, até o HDB até está autorizado o cruzamento da 1735. Alfa Tango Brasil, Yankee Mike na prova, até a visão para campo. Alfa Tango Mike, autorizado o final da 1-7 após 3 milhas fora. Alfa Tango 3 milhas, vou na Baby Yankee Mike. Linha nível 050. Aciona 0171. No 0, com 075. A intensidade do tempo, gentileza? Sim? A intensidade do vento, por gentileza? 100 graus, 132. Obrigado. Siga na Star Bonf, após o fixo PO, voe na proa do Servito 366. Autorizado, parte 3, chama o táxi. 3 horas, chama o táxi, 2 para 4.